Tango Zulu, que foi solicitado que o senhor reportasse quando ingressando no faixa 3, não o fez. Então, 080 será coordenado número 3 para a porta, Zulu, aguarde. Ok, tá aguardando, Tango Zulu. Salve, Salvador, Xenem 265. Prossiga, senhor. Vai precisar manter aqui a posição mais alguns minutos, vai reportar quando iniciando o pushback, ok? Então reporte para iniciar o pushback, o 6225. Ok, vai chamar para autorização de push. Tanto 3663, portão 4, autorizado o pushback, acionamento de táxi. Ali vai chamar para o táxi, o tanto 3663. Solo Azul 4299, por gentileza, quantas aeronaves estão para o pushback? Meu perdão, veio sobre o modulado, eu não copiei. Tan 3304, puxa para a aprovação Brasília. Tan 3304, para Brasília, será coordenada número 5 para a cópia, aguarde. Informação em curso Lima. Obrigado. Solo Azul 4299, pushback, acionamento 8. 4229, portão 8, aguarde para o posicionamento. Aguardando. Lima, Kilo Zulu, na escuta. Gente, Zulu, estacionar para que se livre. Azul 4229, portão 8 autorizado, posto de estacionamento, chame táxi. 4299, reportará. 4299. O comandador é o trip 5221, 160 para a vitória da conquista. 5221, tem aprovado 200, aguarde para a cópia. 200, não se escuta para a cópia. Velocidade a partir de agora, 220 nós. Ano 63 ou no ano, Salvador? Na escuta, 63 ou no ano. Reduza para 220 nós. 2209. Ah, positivo. Muito provavelmente o senhor está passando agora o terminal de São Joaquim, do Ferry Boat, que faz a travessia da Baía de Todos os Santos, de Salvador para a ilha de Itaparica. Positivo. À sua esquerda, você tem o farol do Montserrat. E à direita, o farol da Barra. 9 decimal 8, aciona 5153, trip 5221. 2 a conquista, 200, decola da 10, curva à direita, gole, reval após DCT. Transponder 5153, controle 198, trip 5221. Correto, 5221, remoto, chame pronto para o posicionamento. Chamaremos para posicionamento. 00, se falharem de comunicações, ao passar o 050, você vai prosseguir direto para Guanambi. Positivo, após 050, direto para Guanambi, caso fale comunicação agora na proa 270. Acendeu até uma centena, vai até 48 ela. Corta. Copiei, senhor, meu pedaço. Estivando o Guanambi para 2-0, ou, correção, 1-2, 1-2-3-0, 1-2-3-0. Ok, 1-2-3-0, anotei. Após voa direto, controle 119 decimal 8, aciona 5-1-2-5, linha 03. Vocês vão ir na proa 90 agora. Procedimento correto, Olimpo 03, táxi aprovado, posição para ingresso, Olimpo 03. Mais uma nave, liberal 5826. Frequência 1251, caso negativo, 260. 251260, obrigado, bom dia. Boa. 120, parte 30, táxi aprovado via parte principal Juliette Alfa até o ponto de espera pistão 0, ajuste 1015. No ponto de espera da pistão 0, chame torre 18, decimal 62, 4299, tenha um bom voo. E via parte Juliette Alfa, ponto de espera 18, decimal 6, muito obrigado, tenha um bom dia. Para o táxi, TAN 3663, TOB 127, 4 horas, Galeão. 127, 3 horas, Galeão, confirma? 4 horas. 4 horas, Galeão, copiado. Autorizado como número 2 no ponto de espera, pistão 0 via Índia e Alfa. Ajuste no 0 no 5. No ponto de espera, chame torre 118.612. Como número 2 na retaguarda do azul, senhor. Pistão 3663, tem um bom voo. Índia Alfa, com número 2, pega o azul, 182.3663. Solo, Salvador, Oceania 6225, posição 1 para pushback. Na 1 na coordenação com a equipe de solo, após o TAN livrar o pátio, tem livre para o estacionamento, senhor. Chame táxi. Após o TAN livrar o pátio, vai iniciar a coordenação com a equipe de solo, 6225. Salvador, muito bom dia. 5826 da WebJet está ingressando naquilo. Bom dia, 5826, ingressa aquilo, chama no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, 5826. Aquilo ingressando já no pátio 3, vai chamar pronto para ingresso no pátio principal, 5826. Informe a sua velocidade. Ah, ok. E existe a possibilidade de se aumentar essa velocidade, não? Três na escuta para a cópia. Prossiga. 3163, autorizado para Sierra Bravo Charlie Tango, nível de voo 360, via para o Whisky 58 até Sierra Charlie Bravo, após autorizado conforme a rota apresentada no plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto Sagaz. Controle 119.8, aciona 5152, TAN 3163. Cruzou a linha do litoral, está iniciando o voo sobre a Baía de Todos os Santos e a velocidade dele é bem superior à sua. Mas o senhor vai prosseguir para o final da pistão 7, vai chamar a torre na frequência de 118.612. Câmbio. Paulo Salvador, Olimpo 03, para cruzamento da pista 10, canal Hotel. 7, aguarde para o cruzamento, Olimpo 03. Controle. Você viu o índio no numeral? Afirmativo, foi transferido pelo controle, tá visual como campo, tá na proa da terceira milha agora. Índio November Alpha, reporte mais para o final da 17. Afirmativo, vai reportar mais para o final da 17, alinhado com a 17 de November Alpha, já tá visual com o campo, e ciente que tem uma aeronave aproximando da 10. Sem tráfego aproximando da 10 não. Não, é que o controle falou que tinha acho que o Oceanair chegando pela 17, tá perto da Baía de Todos os Santos ali. Tá um pouquinho longe ainda. Ah, afirmativo então. Salvador, TAN 3663, pode esperar a próxima. TAN 3663, após o azul ali mantém 10. Após azul ali, mantendo 0, tá 3663. Juliette Tango Zulu na escuta para a cópia. Para cópia, senhor, Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, autorizado Sierra Bravo, Índia Lima, nível de voo 080, Golf 677. Decola da pista no 0, curva direita, subida Coral, controle 119.8. Aciona 5135, Juliette Tango Zulu. Autorizado ali o 080 para a Ilhéu, na Golfo 677, levada 10, rua direita, é Coral, 198 é o controle, 5135 é o transponto. O Juliette Angelo está pronto para o táxi, com 04 a bordo, tem 4 horas e 40 da autonomia, Juliette Angelo. 4 horas e 40, 04 a bordo, copiado. Juliette Tango Zulu tem táxi aprovado via pátio 3, Juliette e Alfa até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0 no 5. No ponto de espera, chame torre 118.612, Juliette Tango Zulu tem um bom voo. No ponto de espera vai chamar 218.612, graças, bom trabalho. Olimpo 03, autorizado o cruzamento da 10028, reporte livre na pista, senhor. Cruzando a 10, reportará livre na pista, Olimpo 03. Salvador 3163, busca pressionamento 07. Então 07, tem livre o pushback acionamento 3163, chama táxi. Livre push, chama táxi 3163. Outro 299, decola 13, controle 119, decimal 8, bom dia. Bom dia, obrigado. Controle Salvador Azul 4299, decolado perfil Dial. Azul 4299, este é o controle, está em contato radar. Contato radar, alguma possibilidade de voarmos direto Dial? Está autorizado. Direto Dial, Leo. Oceano 3111, agradecemos a sua colaboração. O localizador, 3 milhas para passagem sobre o marcador. Redução, cheque pré-pouso, torre 1186, Oceano 3111. Gente, muito grato, vai chamar 386. Até daqui a pouco. Até. Salvador, Papa Romeu, Mike, Juliette Delta. Papa Romeu, Mike, Juliette Delta, controle Salvador, ajuste agora, 1015, via chegada mar e descer para 2000. Portão 10, puxa acionamento. Entendimento correto, 3304, portão 030, pushback acionamento, chame táxi. Camarão do táxi, obrigado. Salvador, acionamento 625 para o táxi, 92 a bordo, autonomia 4 horas e 20, alternando Goiânia. 092, 4 horas e 20, confirme somente a alternativa. Goiânia. Goiânia, copiado, autorizado, Indy Alpha, até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 015. No ponto de espera pistão 0, sume torre 118.62, Oceanema 225, tem um bom voo. Indy Alpha, para o contrário no 0, lá chama torre 186, grato, até a próxima. Salvador, Oceanema 6312, puxa acionamento na posição 3. Portão 3, ciente, é o número 2 no setor, aguarde. Sete. Autorizado, Juliette Alfa, deu ponto espera pistão 0, como número 3, na retaguarda do Avianca, ajuste no 015. No ponto de espera, chame torre 118.62, limpa 03. 3 autorizado, Juliette Alfa, como número 3, e no ponto de espera, chamará a torre 118.6 para decolagem, o Olimpo 03. Oceanema 312, livre push back acionamento, senhor, chame táxi. Gente, livre push, 6312. Lima, Kilo, Zulu, somente um minuto para a corda, senhor. Afirmativo, tá, poderia acionar o senhor já está pronto aqui, 43, 4 a bordo, 4 horas, alterna, salva. É, estacionário, frequência livre, bom dia. Piado, livre acionamento, senhor, aguarde para o táxi. Limpo 03 na escuta da Torres. São 3663, decola aos 16, controle 119, décima 8. 98. TAP, ainda em descida para 2000 pés, voando sobre a água. Mike e Juliette Delta. Acionamento foi na posição 10. Correto, senhor. Obrigado. É o Leda. São 3663, controle, contato radar. 663. Papa Romeu, Mike, Juliette, Delta, controle. Oi para Itap, desça para 2000, Itap, Duna para o ILS. Itap, desça para o ILS. Controle, possibilidade de voar da EL para o TAP 3663? 3663, compra a saída devido ao tráfego à frente. Vai manter o perfil TAP 3663. Obrigado. 425 Campinas, 104 a bordo. Campinas, 0425, por gentileza, confirme. 04 a bordo? 104, uma centena mais 4. 104, copiado. Então, 3163, táxi aprovado via Fátio Principal, Juliette e Alfa. Até o ponto de espera, pistão 0, ajuste 1015, 1015. No ponto de espera, com o número 3, na retaguarda do Força Aérea, chame torre 118.612, 3163, tem um bom voo. Fátio Juliette Alfa, 186, após o Dan, 3163. Xené 63 no 1, solo aos 1-8, virando a direita, vai chamar o solo em 1-2, 1-9. Gente, livrou a direita, 2-9, obrigado. Controle 119-8, aciona 5134, Lima, Kilo Zulu. 36225, ali mantém. Ali mantém, 6225. Como copiou a solicitação do 203? Lima, Kilo Zulu, aguarde para início do taxi stream. Confirmando a saída, agora vai ser direita em rota. Ok, saída direita em rota, ciente, Olímpico 03, solicita inicialmente duas corridas com abortiva na pista antes da decolagem. Ciente, Olímpico 03. Mantenha antes daquilo, 63 ou não. Kilo Zulu, táxi aprovado via Pátio 3, Kilo, Alfa e Delta. No ponto de espera, taxiway Delta, chame 218-612, ajuste no 0 no 5, Lima, Kilo Zulu, tenha um bom voo. Kilo, Alfa, 218-612, obrigado. Daqui a pouco, Zulu. Paracionamento e puxe o trip 5221. 5221, na remota tem livre, senhor. Pushback, acionamento, chame táxi. Chamaremos táxi, 5221. Postinamento 311, observe um tráfego de clima forte, um Charlie 402, que irá ingressar na Taxiway Delta. Após o mesmo, livre ingresso na Kilo Pátio 3. Chame no Pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Postinamento 311. Chamará, 6311. Claro. Sete, não vai então exceder mais que 2000 até o 150. Transmissão 63. Positivo. Controle, está passando, Juliette, não isolou. Juliette, Tango Zulu, controle, contato radar. Tango Zulu. Chanel 6225, livre decolagem, vento 100 graus, 149. Livre decolagem, Chanel 6225. Mike Juliette Delta, 2000 pés, distância para Itabe, 15 milhas. Azul 4299, chame Recife, a frequência 1251, caso negativo 260. 1251, alterno 260, muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Está autorizado. O Chinema 312 autorizado Índia e Alfa até o ponto de espera pista no 0. Ajuste no 0 no 5 na retaguarda do TAM. Chame pronto para decolagem no ponto de espera do 10-6312. Gente, é na retaguarda do TAM. 90 graus, 1-4-2. Olímpico. Chanel 6225, decola 21, controle 1, 19.8, bom dia. 19.8, Chanel 6225, bom dia. Salvador, bom dia, 3163, ponto espera pronto. Bom dia, tá 3163, após o Orion iniciar a corrida, ali mantém na 190. Após o tráfego, ali mantém, 3163. Poderia confirmar somente o autonomia POB? O POB é de 4,6 e a autonomia de 4 horas, o TRIP 5221. 4,6 e 4 horas, copiado. TRIP 5221, táxi aprovado via pátio principal Juliette e Alfa na retaguarda do Airbus da Avianca. Ajuste no 05, no ponto de espera chame 218-612, TRIP 5221, tem um bom voo. E Juliette Alfa, seguindo o Airbus da Avianca, ajustado no 095, chamará em 118.6 no ponto de espera, o TRIP 5221. Grato, bom dia. Bom dia, senhor. Postinamento 6311, de passagem ao TRIP em direção ao ponto de espera, após ingresso, portão 6311. Vera Taxiway Eco, e após prossegue via Kilo, Pátio 3, chamando para ingresso no na Juliette. Olimpo 03, livra na Eco, prossegue via Kilo, Pátio 3, e chama para ingresso na Juliette. Olimpo 03. Obrigado. base Avianca, 5221. Oxenia 6311, autorizado ingresso, portão 1. Gente, muito grato. 6311. 0 graus, 14 nós. Vai iniciar a decolagem da 3163, tio Refon, todos a Refon. Torre, bom dia, Oxenia 63, 12, ponto 010, pronto. Oxenia 63, 12, será o número 3 para a decolagem. Tráfego número 1, o Sank iniciou agora. Tem o tráfego aguardando até que sai Delta, que é o número 2, e o Oxenia será o número 3. 1-8-8-8, Salvador. Ajuste agora 1095, via chegada Mari, e desça para 2000. 2000, desça da Mari, 1095, 1-8-8-8. No 63, decola os 25, controle 119, direcional 8. Bom dia. 19831-63. Doutor Salvador, bom dia, tá? 3163. Doutor 3163, controle, meu cordial, contato radar. 3163. O senhor autoriza eu voar Tael? Autorizado. Obrigado, voo da El 3163. Ele decolagem. Oxenia 6312, ali mantém. Ali mantém 6312. O melhor centro de controle do Nordeste, e a resposta que recebemos é que a princípio o senhor tem que manter a saída enquanto eles vão fazer uma série de verificações. Ok, então estamos aguardando. Espero que antes de ir tenha a resposta. Beleza, vai manter o perfil. Guarda o MOMA agora, o 6225. Positivo. Mike Juliette Delta está autorizando a aproximação, ILS. Autorizado ILS, Mike Juliette Delta. Lipo 03 para ingresso na Juliette. Tem livre ingresso na Juliette, táxi via Alfa, até o ponto de espera da 10, ali o 03. 03, livre ingresso na Juliette e prossegue até o ponto de espera via Alfa. Lembrando mais uma corrida combustível antes da decolagem para o Olímpio 03. Sim. Lima Kilo Zulu, decola 27, controle 119, decima 8, bom dia. 19-8, bom dia, Lima Kilo Zulu. Eco Vitor, por gentileza, confirmando a ti, meu pai. Havia. Gente, meio minuto para a cópia, Vitor. Lima Dia Lima Kilo Zulu, decolou sua disputa de saída do alemão. Lima Kilo Zulu, controle, contato radar, suba para o nível 100. Uma centena, cumprindo as restrições do Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, suba para o nível 100, sem restrição. Positivo, 100, sem restrição, Lima Kilo Zulu. Controle 119, decimal 8, torre 18612, aciona 0125, Mike Ecovitor. Mike Ecovitor, Manati, Biopay, decola da 197, direto, corredor axé, curva direita, controle 19, decimal 8, torre 18, decimal 6, transponde 0125, Mike Ecovitor. Correto, Mike Ecovitor, qual o POB? 06. Meia dúzia no POV, acionamento táxi, decolagem, chame torre 118, meia dúzia, Vitor, até a volta. 18, meia, graças. Torre Salvador, Papalombeu, Mike Eco Vitor, bom dia. Bom dia, Mike Eco Vitor, livre acionamento, chame para o táxi. Luciano 225, chame Recife agora, a frequência é 12685. Recife 2685, Chanel 6225, obrigado, até a próxima. Positivo, a secundária vai ser 1251. 251 como secundária, 6225. Na final da 10 ILS, Mike Direct Delta. Paciente, cheque o trem, chame a tua aí, 1186. Certo, travado, 36, grato. Salvador, Papa Romeu, Mike, Juliette Delta. Mike, Juliette Delta, vento 1000 graus no 69, ajuste no 095. Vai prosseguir para pouso na 10 ou no 17? Para 10. Ciente, Mike, Juliette Delta, mantém aproximação e ajuste está vindo. Ciente, Mike, Juliette Delta. Estou aqui no Zulu, vetoração, vou ir na proa 250 subindo. Falha de comunicações, após o 050, o senhor vai voar direto para GQE. Motivo, retoração com vai esquerda 250, está seguindo a subida, em caso de falha após 050, está seguindo direto para destino. Positivo, estimado para pouso. Isso, Guedes da Aerostar. O hangar da Aerostar é no outro lado, é, próximo, é no outro lado da pista 17, no caso. Vai ter que taxiar o pátio 1 no todo e depois cruzar 17 para chegar na Aerostar. Obrigado, obrigado. 312, decola 30, controle 119, decimal 8, bom dia. 98, bom. Controle Salvador, Oceano 6312, Napuca, passando 1800. Oceano 312, controle, contato radar. Salve Salvador, muito bom dia, o 5891 da WebJet está pronto para cópia na posição 11, Guarulhos no 340. Oceano 6311, Guarulhos 360, tem um, tá aprovado, senhor? Correio 36, eu gostaria de rodar no 34. Proceda para o WebJet 5891. Com tráfego na final? Visual. Após a passagem do tráfego, ele mantém, trip 5221. Após a passagem, ele mantém, 5221. 5811, autorizado para Serra Bravo Golfo Meu, nível de voo 340, via para o Whisky 50, decolando a pista 10, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto Bidev, controle 119 decimal 8, aciona 5161, WebJet 5811. 5811 da WebJet autorizado, nível 340 para Guarulhos, via Apto Whisky 50. Decola da 10, primeira curva à direita, na saída da El. Da El voa Leda, Leda voa Bidev. 119, decimal 8, é a frequência do controle. 5161 vai acionar no transponder, o 5811 na posição 9. Procedimento correto, Web 5811, chame pronto para o push, senhor Master. Chamada pronto, 5811. Está autorizado para o 265, direto GQ. Direita 29, Mike Juliette Delta. Salvador, Papa Romeu, Mike Juliette Delta, liberou? Mike Juliette Delta, autorizado Alfa Kilo, parte 3, chama no parte 3, pronto para ingresso no parte principal, Mike Juliette Delta. Alfa Kilo, após o parte 3, Mike Juliette Delta. Solo, tem 3304, na posição 10, está no estacionamento. 3304, aguarde aproximadamente 2 minutos para o posicionamento, senhor. O Mike Juliette Delta tem condições de agilizar o cruzamento do parte principal? Sente Delta agilizando na medida do possível, livre ingresso no parte principal, cruza o mesmo, chama na Lima, o solo 129, para prosseguir com o táxi Mike Juliette Delta. 34.